represento se 80, o que dizer? Se a alegria vem das notas de 50, mas eu oro ao Senhor, peço que abençoe aos seus. Pra andar contra o inimigo é preciso tá com Deus. Muito mais que ser bandido, meter bala no pente, a tatuagem no braço, 2 ou 3 anos reincidente. Em busca do sonho, a mão direita no peito, digo sim ao amor e não ao vale de ossos secos, sem segunda chance pra se arrepender no rabecão. Se foi herói do tráfico, o profeta Abraão. Não importa, o que importa é abraçar a fé no ato, descartar a R15 que amanhã fura blindado. Jesus também foi preso, não saiu incondicional. Abençoa os cativos que em casa passa o Natal. Voltam cheio de esperança, reflete a noite inteira pra reconstruir com o filho seu castelo de madeira. Mas como falar de paz sem citar os problemas? Não levanta a mão pro céu se no pulso tem algema. Nem a pulse, nem o flash, nem a dulce que progresse. Chega hoje, se esquece que a grana é um alicerce. Pra cova de quem correu ou desceu no pátio interno, não adorou a Jesus e foi mais um com o crânio aberto. Eu sou esperto, andei, fui de encontro ao vento, fugi da casa do inimigo, amarrei o sofrimento ao pé da cruz e a luz brilhou no coração quebrado. Pra viver com Deus eterno, fedendo um caixão lacrado, porque a guerra não para. Seja bem-aventurado, tenha fé em Jesus ou morra num caixão lacrado. Ou morra num caixão lacrado. Na casa do inimigo eu saí e não me rendo. Jesus é o habeas corpus que liberta o sofrimento. Pois já tentaram calar, mas aí eu não me entrego. Seguindo com coragem, Deus fortifica o elo. Na casa do inimigo eu saí e não me rendo. Jesus é o habeas corpus que liberta o sofrimento. Pois já tentaram calar, mas aí eu não me entrego. Seguindo com coragem, Deus fortifica o elo. A caminhada é longa e o tropeço é inevitável. Se entregar faz parte da estratégia do diabo. E o que fazer se o mal no peito leva a medalha? Na mão esquerda uma Glock, na direita Kaiser Lata. Que nutre o mal, semeia o ódio constantemente e acaba furado com uma pá de brasa ardente. A união eu não vejo, vejo almas desviadas que terminam ancoradas em capelas mortuárias. Em busca da paz, vou esquecer de coisa triste. Meu Cristo Redentor não é de pedra, mas existe como prova. Testifico a remissão do pecado, que edifica os guerreiros, extermina os fracassados. Paciência é uma virtude, não pensei que seria assim. Embora eu lembrei das irmãs que intercederam por mim, e vejo os que são jogados no calabouço, também os que se entregam sem 2 contos no bolso. Há um rio de águas limpas, porém, que me sustenta, mas também há um veneno espalhado pelo capeta. Retroceder jamais, sou mais um que olhou pro céu, mais um que corta a cabeça dos leões pra Daniel sair da cova. Saber que desistir não leva a nada, a não ser ficar com a cara furada de pau. Não vale a pena a ganância, eu sei que custa caro. É só abrir minha janela pra ouvir vários disparos. Caminhar, olhar pra frente, desviar-se do perigo. É inevitável a sedução do castelo do inimigo, porque a guerra não para. Seja bem-aventurado, tenha fé em Jesus ou morra num caixão lacrado. Na casa do inimigo eu saí e não me rendo. Jesus é o habeas corpus que liberta o sofrimento. Pois já tentaram calar, mas aí eu não me entrego. Seguindo com coragem, Deus fortifica o elo. Na casa do inimigo eu saí e não me rendo. Jesus é o habeas corpus que liberta o sofrimento. Pois já tentaram calar, mas aí eu não me entrego. Seguindo com coragem, Deus fortifica o elo. A luz e as trevas, a paz e a guerra, o que fazer? Se o inferno já começa aqui na terra, e a sedução que algema e torna o homem agressivo. Armado de fúria em território, guardado, alimentando o ódio. 7 dias atrás tinha caixão, flores, velório. Deixa o filho sem chuteira, sem dinheiro, sem bola. Quem é que estende a mão pro moleque que pede esmola? E hoje tá na inocência e quer construir um futuro, talvez com a eterna mão, amanhã cheio de furo. E quem sou eu pra falar? Sei que todo mundo erra. Vejo aqui os boy do Alphaville que compra pedra neogênia e finança. financia destruição em massa e acaba com a vida dos moleque. Que desgraça, sem dinheiro pros cadernos, na viatura algemado, tempestade, copo d'água, mais um monstro exilado. Talvez, se eu negasse o crime, quem sabe eu seria sacerdote do evangelho, porta-voz da palavra de filho. E não o louco que não pensa, entope a matraca. Metralha, cara do boy, o diabo tá risado. Lágrimas de quem criou o céu e tudo que há embaixo, entre a luz e as trevas, certamente glorificado. O mundo jaz pro menino, se a guerra é constante, pega leptospirose, sem chupada é de sangue. Tô na chuva, pra se molhar é dado veredito. Delito de bíblia na mão contra o inimigo. Entre cápsulas e rosas, lembranças e memórias, nas ruas de sangue, é que escrevo a minha história.